Gente, tem uma canção que faz parte da nossa história. Ela marcou a nossa vida. E eu tenho certeza que essa música ela marcou a vida de muita gente. Já ouvimos muitos testemunhos que essa canção, através dessa canção, Deus operou milagre na vida de pessoas. Na vida de pessoas conhecidas nossa também. E eu queria, essa canção ela é tão especial para nós, que eu queria ouvir primeiro na voz de vocês. Amém? Assim, ó. E ainda se vier o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real no meu viver. Entregue tua vida a teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. O autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uou! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu sei que vai. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E a igreja canta pra Jesus assim, ó. E ainda se vier, o mundo pode até Ele te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Aleluia. Nós já ouvimos muitos testemunhos dessa canção. Muitos. Coisas que às vezes eu olho e me pergunto: como pode, né? Uma música mudar a vida de uma pessoa. Mas não é em si a música. A música é só a ferramenta. É só o transporte que o Espírito Santo de Deus usa para chegar até o coração das pessoas. Muitas vezes você não tem a oportunidade de bater na porta de uma pessoa e dizer: olha, eu tenho uma palavra para você. Muitas vezes a pessoa não vai aceitar, o coração dela está duro, o terreno ainda não foi preparado. Mas ela ouve no rádio uma canção, naquele momento de dor, de angústia, ela está dentro da casa dela, e a canção entra e prepara o terreno. E o Espírito Santo de Deus fala com ela ali em silêncio. Amém?